Estou perdido sem você, como um barco a vagar na escuridão. Como folhas mortas soltas pelo chão, sem uma emoção, vivendo por viver. Se saio a caminhar, procurando um novo alento pra viver, um motivo, uma esperança, uma ilusão. Eu tenho a impressão de ter você tão perto. Não sei o que me faz amar você assim, mas eu não vou deixar você longe de mim. E mesmo sendo escravo dos caprichos teus, eu te quero ao meu lado. Escuta, meu amor, aonde estiver, eu quero que me peça tudo o que quiser. Eu dou a minha vida e o meu coração pra ter você aqui. Não sei o que me faz amar você assim, mas eu não vou deixar você longe de mim. E mesmo sendo escravo dos caprichos teus, eu te quero ao meu lado. Escuta, meu amor, aonde estiver, eu quero que me peça tudo o que quiser. Eu dou a minha vida e o meu coração pra ter você aqui.